beira da praia. E essas obras sepultam orgulho. Pouco a pouco, uma cultura milenária empedrada nessas obras. As rias são paraísos naturais. Também há gente vivendo aqui. Uma cultura e um cheiro de vida. E essa é a nossa oferta turística. E a tanto temos que aturar esta invasão massiva. Esta gente intentando cambiarnos, no se dan cuenta que nos gusta ser aldeanos. Que ven, se vive en una aldea pequeña, con cedo ruido rodado de la natureza. Ven llenas, cheiran o sangue, cheiran a terra.